ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar e o nosso assunto hoje é a escolha do diplomata Roberto Azevedo, de 55 anos, para a direção-geral da Organização Mundial do Comércio. É o primeiro latino-americano a ocupar esse espaço e é um espaço que tem uma relativa relevância, já teve mais, hoje tem menos, porque está estagnado. Ele mesmo falou ontem na televisão dessa estagnação da OMC, os impasses que surgiram na rodada Doha e que paralisaram praticamente as negociações de comércio internacional, mas para tratar dessa questão com os desdobramentos econômicos, políticos, geopolíticos, em resumo, da escolha do Roberto Azevedo, que assumirá em setembro a direção-geral da OMC, estão aqui no estúdio o economista especialista em relações internacionais com expertise em negociações como Rodada Doha, ALCA, Mercosul, União Europeia e Política Comercial na Organização Mundial do Comércio, Paulo Ferracioli. Ele é professor de Comércio Exterior e Economia Política na Fundação Getúlio Vargas. E também aqui no estúdio, Henrique Zezinski, que é diretor da Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos, já foi presidente da mesma Câmara e tem um aspecto até mais particular dessa questão, né? Porque dessa Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos, evidentemente, trata mais especificamente dessa questão. Mas eu gostaria de começar com o Paulo Ferracioli. Paulo, como é que você vê essa escolha do Roberto Azevedo? Foi eleito, concorria com ele um mexicano, ou seja, eram dois emergentes disputando um cargo de diretor-geral da OMC, e ele falou isso, que a OMC está estagnada, que ainda há pouco no programa Redação Nacional eu entrevistei um economista da Fundação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele dizia que o Roberto Azevedo vai mais ser, como não é a rainha da Inglaterra, mas vai ser um diretor executivo, vai cuidar da parte administrativa e tal, não vai cuidar, não vai ter do que mexer em política nem em relações internacionais. Como é que você vê essa questão? Eu acho que a escolha do Roberto reflete três aspectos que são importantes. Primeiro, inegavelmente, as qualidades pessoais dele de negociador, que são impressionantes. Tanto o Henrique feito eu, conhecemos o Roberto há muitos anos, desde a década de 90, nós trabalhamos juntos, tivemos essa oportunidade, é uma pessoa excepcional. Eu acho que um segundo aspecto, que reflete uma negociação muito ampla da diplomacia brasileira, muito competente, unindo forças, o que se tornou possível exatamente pela terceira razão que eu acho para a eleição do Roberto, que era um momento que os países em desenvolvimento queriam, e uma das três instituições mais relevantes do mundo, as chamadas instituições, o tripé, que tem origem em Bretton Woods, embora não seja exatamente essa história, uma necessidade, imaginava-se, olha, precisa de um país em desenvolvimento, talvez no FMI. Quando a Christine Lagarde assumiu, foi uma certa frustração. A pessoa que está no Banco Mundial hoje é um coreano, mas na realidade ele é norte-americano. Então a chegada do Roberto reflete uma visão de mundo que envolve China, Índia, Brasil, conjunto de países da África, conjunto de países da América Latina que votaram com o Roberto, pelo menos até onde você sabe. Eu acho que esse é um aspecto. Agora, quanto ao papel que ele vai ter, eu acho que não é tão simples. Ele não vai ser apenas um diretor da área administrativa. É claro que na OMC, assim como era no GATT, desde 1948, quando ele começou a funcionar, o diretor-geral não é quem decide coisas, feito é no FMI, mas ele é a pessoa que coordena as negociações, que ajeita e prepara as negociações para que elas possam ter um bom caminho. Foi assim com o Lamy, que infelizmente foi muito mal sucedido, antes dele outros diretores gerais, o Supachai, o Michael Moore, mas eu acho que o Roberto tem uma oportunidade de intervir sim. no aspecto negocial. Um pequeno esclarecimento. Quando o Roberto ontem falou que a OMC está meio paralisada, ele referiu-se à questão das negociações, o que é pura realidade. As negociações estão num impasse muito sério. Mas existe um outro lado da OMC que está funcionando normalmente a todo vapor, que é o lado de solução de disputas comerciais entre os países. São 457 disputas e que estão andando extremamente bem, sem nenhum problema. É, mesmo antes de haver a OMC, isso aí não parava, né? Quer dizer, daí tem uma dinâmica própria. Tem uma dinâmica própria, mas antes da OMC, na hora que você chegava à solução, ela nunca era aprovada por uma questão do mecanismo. A partir de 95, esse mecanismo introduziu-se uma pequena característica que agora tem fim. Isso aqui é importante. Ô Henrique, eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista da Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos. É um fórum mais específico, eu diria, porque os Estados Unidos têm um papel importante nessa paralisação temporal da OMC, nessa estagnação que tem sido apontada, porque os Estados Unidos são o país que tem se oposto mais a esse entendimento comercial internacional. Como é que você vê essa questão do Roberto lá na OMC e esse contexto da posição americana? Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, principalmente com o Paulo, um grande amigo e parceiro de muitas lutas comuns. Eu concordo inteiramente com o que o Paulo acabou de dizer sobre a questão do Roberto e eu gostaria de acrescentar apenas duas coisas. A primeira é que o Roberto, o embaixador Roberto Azevedo, uma das razões pelas quais, na minha opinião, ele saiu-se vitorioso é, evidentemente, pelo passado dele. Quer dizer, ele tem uma folha prestada ao comércio internacional, ao multilateralismo através da OMC, muito importante. Eu me lembro muito bem, o Paulo também, da atuação dele, por exemplo, no caso emblemático da Embraer com a Bombardier, onde ele realmente capitaneou esse caso. Roberto nunca deixou de olhar, apesar de defender com brilhantismo e levando o Brasil à vitória dentro da OMC, ele nunca deixou de olhar para uma visão de compromisso. Tanto que, durante toda a disputa e quando finalmente nós vencemos, a etapa que se sucedeu foi uma etapa de negociação de um acordo de aviação extremamente peculiar, porque ele foi negociado no âmbito da OCDE, onde o Brasil não é membro. E Roberto negociou a inclusão do Brasil nesse quadro de maneira brilhante e saímos todos com um acordo que foi produto muito da negociação dele. Então esse é um fato histórico da biografia dele importante. E o segundo fato, que ele demonstrou na prática que durante a rodada Doha ele foi um dos elementos fundamentais na costura do relatório Lamy, que culminou com uma declaração e que quase chegou a um bom termo, não foram os Estados Unidos principalmente, foi mais a Índia e a China, que no momento final não quiseram assinar o documento final, mas ele foi fundamental, inclusive, na obtenção de concessões brasileiras importantes. Então, ele tem uma credibilidade como negociador neutro, vamos dizer assim, apesar de defender sempre a posição brasileira, com brilhantismo, como ele tem que ser como embaixador, mas sempre tendo em mente o comércio internacional e a liberalização de comércio. Não acho, concordo com o Paulo, que ele não vai ser a rainha da Inglaterra. Pelo contrário, apesar de, diferentemente do FMI, o diretor-geral da OMC não ter um papel tão preponderante, sob o ponto de vista de mandato e de poder decisório, mas é fundamental a atuação do diretor-geral na costura dos acordos. E o Roberto terá uma oportunidade, quer dizer, o fato das negociações estarem estagnadas É ruim por um lado, mas do ponto de vista dele assumir nesse momento a OMC, é uma oportunidade extraordinária de colocar de novo em pauta essa questão. Finalmente, na tua pergunta em relação aos Estados Unidos, a Câmara Americana é uma Câmara brasileira, é a primeira Câmara da América Latina de comércio entre Brasil e Estados Unidos, e ela é hoje uma instituição que tem muito mais empresa brasileira do que empresa americana. Quer dizer, é um think tank, é uma entidade que visa atuar dentro do contexto brasileiro e, obviamente, tem uma vertente de facilitar o comércio entre Brasil e Estados Unidos. Mas eu queria usar essa oportunidade para dar a minha leitura da importância do silêncio americano nessas negociações que culminaram com a ida do Roberto. É claro que os Estados Unidos, como membro do NAFTA, ele atuou oficialmente a favor do ministro Blanco, que, aliás, é um homem de bastante credenciais. Mas o silêncio americano denotava que havia uma simpatia também pelo nome do embaixador Roberto Azevedo. Eu acho que isto foi crucial na eleição dele. Estivessem os Estados Unidos apoiando o mexicano de forma ostensiva, buscando votos, talvez a votação pudesse ser diferente. Com certeza seria diferente, né? Estivesse patrocinando realmente. Exatamente. Como, aliás, historicamente os Estados Unidos costumam fazer, né? Exatamente. Só para refrescar a memória do ouvinte que tem memória curta, essa questão da Bombardier e da Embraer é sobre a exportação de aviões de médio porte para o mercado norte-americano, e a Embraer acertou o contrato nos Estados Unidos, a Bombardier subiu na estamanca, rodou a baiana e foi atrás do mercado ameaçado e acabou perdendo por intervenção do Roberto Azevedo, que conduziu, como você falou, Henrique, brilhantemente todo o processo. A questão da OMC, você falou bem aí do FMI e OMC, nós temos desde o Michel Candeci no FMI uma tentativa de repensar o Fundo Monetário Internacional, repensar os objetivos, repensar os conceitos, os paradigmas, mas ao longo desse tempo, que já tem mais de 10 anos, quase 15 anos, ou 15 anos mesmo, não se avançou nada nisso aí. Na OMC, nós estamos com um brasileiro chegando agora a essa posição, vocês dois enfatizaram bem essa ótica distinta que enseja um futuro melhor para todos nós e para os países que estão sempre por baixo na Organização Mundial do Comércio. E vocês acreditam que isso possa realmente se concretizar? Porque os Estados Unidos não mudam a posição, apesar de não endossarem a candidatura do mexicano, que é do NAFTA, da área do NAFTA, não mudam também, não apoiam o Roberto Azevedo e não mudam a sua posição comercial, que é uma posição muito arraigada, muito tradicional. Como é que vocês veem isso? Eu acho que a gente tem que contextualizar um pouco, você colocou muito bem, a posição americana não tem se alterado assim como a posição da União Europeia. O acordo de Doha, Jeginski lembrou há poucos minutos, quase foi completado em julho de 2008. Teve no limiar de se chegar a uma solução maravilhosa para todos os envolvidos e houve uma pequena divergência por pequenos valores entre China e Índia e Estados Unidos, e houve ali uma desavença e logo em seguida quebrou o Lehman Brothers, começou a crise internacional. E de 2008 para cá, os países mais desenvolvidos estão numa situação muito complicada, numa situação de desemprego, numa situação que eles... como os Estados Unidos, onde eles patinam sem parar, ou a União Europeia, que não só... Não é uma questão de estar patinando, é uma questão de estar indo cada vez para a situação pior. Ontem saíram dados da Organização Internacional do Trabalho, o número de jovens desempregados no mundo desenvolvido está crescendo, que é uma coisa muito ruim. Então é difícil para esses países mais desenvolvidos entrarem fazendo concessões para os países em desenvolvimento por uma questão de proteção do mercado de trabalho deles. Eu acho que é tão simples feito isso. Mas eles ficaram parados? Não, aí que entra um problema muito sério para o Roberto. Estados Unidos, Estados Unidos resolveu capitanear a uma nova linha. Ele desenhou, a partir de 2003, fechou isso em 2007, um template, um modelo de acordo comercial e começou a procurar parceiros bilaterais. Não foi bastante bem sucedido, só tem 20 acordos assinados até agora. O Brasil também tem isso, até mais, se somarmos todos que o Brasil tem. Mas os Estados Unidos, nesse momento, tentam fazer um acordo com alguns países da Ásia e tentam fazer um acordo com a Europa que não trata mais de tarifas ou de concessões, mas de regras. Como é que o comércio tem que funcionar, por exemplo, em relação a serviços, em relação à propriedade intelectual. Então, isso é uma coisa preocupante, porque o Roberto, para tentar trazer esses temas de volta, trazer a OMC para a centralidade dessa discussão, vai ter esse problema que você acaba de citar. Quer dizer, os Estados Unidos são muito envolvidos com essas duas outras negociações. Sobre essas negociações, uma pequena observação. Muitas pessoas falam, o Brasil está fora, está ficando para trás. Eu acho essa uma visão completamente equivocada. Por que equivocada? Porque o Brasil, nessas negociações, não teria efetivamente o que fazer. Porque o Brasil não vai ganhar nada, dado que eles não estão querendo abrir nada. Mas eles dizem, olha, mas o Brasil não está sabendo o que está sendo negociado. Equívoco. Ou IPEA contratou a Fundação Getúlio Vargas, isso está sendo divulgado, eu sou conselheiro da FIJAM, da Fiesp, da CNI, isso está sendo divulgado. Cada aspecto dessa negociação está sendo analisado pela Fundação Getúlio Vargas, está sendo analisado pelo IPEA, e a gente está procurando qual é a posição brasileira nela. No momento que for oportuno, nesse momento eu não considero oportuno, a gente entrará nesse jogo, mas nós estamos com plena consciência do que está acontecendo. Henrique. Eu concordo em parte com o Paulo, mas eu tenho algumas visões talvez um pouquinho diferentes desse processo, onde o Roberto certamente vai entrar num mundo muito complexo e numa situação extremamente complexa. Eu acho que a posição dos Estados Unidos, países desenvolvidos, ela é absolutamente compreensível. E acho que o Paulo lembrou bem que é óbvio que todos os países nesse momento tentam preservar emprego e a sua própria retomada no processo de desenvolvimento, processo de crescimento econômico. Acho, porém, que o Brasil, nesse momento, nesse quadro, ele tem ficado para trás. No seguinte sentido. Os Estados Unidos e a União Europeia têm, de fato, tentado efetuar algumas negociações bilaterais e algumas trilaterais, inclusive abrindo negociações entre si mesmo, entre Estados Unidos e União Europeia, eu diria muito mais num contexto onde a OMC está paralisada. Eu acho que os Estados Unidos e a União Europeia têm absoluta consciência de que é fundamental uma negociação multilateral. Por mais que os Estados Unidos e a União Europeia possam aprofundar as suas negociações, é muito difícil hoje no mundo você conceber que esses países não levem em consideração as posições dos países emergentes, que são fundamentais, principalmente a China, sem dúvida nenhuma, a Índia, o próprio Brasil, a África do Sul e outros países que certamente terão um papel decisivo na retomada do desenvolvimento econômico e na retomada do crescimento do comércio mundial. Acho que nesse aspecto a posição brasileira ela é muito, eu diria que, focada em determinados aspectos peculiares a este governo. Eu acho que o governo brasileiro tem uma visão, e não me cabe, não acho que aqui talvez não seja o caso de debater, mas a gente não, poderia debater. Não, sinta-se à vontade, pode ir. Eu acho que a posição do governo brasileiro, ela tem sido extremamente focada, primeiro no Mercosul, em alguns países da América do Sul, e é a verdade que é fundamental, mas por outro lado, se nós fizermos uma comparação entre hoje e 10 anos atrás, nós certamente perdemos competitividade em termos de posicionamentos nos nossos acordos comerciais. Quando eu digo perdemos competitividade, eu não estou falando em competitividade econômica, que nós também perdemos, mas eu estou falando na competitividade que se produz através de ganhos dentro das negociações dos acordos. E nós perdemos. Perdemos em relação ao México, perdemos em relação aos Estados Unidos, perdemos em relação à União Europeia, perdemos em relação à Colômbia, perdemos em relação ao Peru, enfim, perdemos posições relativas nessa negociação. Onde é que entra o Roberto nesse momento, nesse quadro, na minha visão? Roberto tem uma oportunidade extraordinária de fazer a ponte entre o mundo desenvolvido e o mundo emergente. Por que que ele tem essa oportunidade? Eu acho que o contexto dos organismos mundiais são favoráveis nesse momento. Apesar de haver uma posição de que se os Estados Unidos ou os países desenvolvidos são, em princípio, não muito simpáticos ao multilateralismo, porque os embates comerciais dentro do quadro multilateral, ele pode ser muito desfavorável aos países desenvolvidos. Mas existe uma lógica maior de que, no frigir dos ovos, o importante é o aumento do comércio. E todos estão no mesmo barco nesse momento. E eu acho que um elemento que pode servir de ponte para isso é o Roberto, e é uma oportunidade extraordinária para o Brasil se tornar protagônico num dos assuntos mais importantes da atualidade do mundo. Inclusive, para as suas próprias pretensões, das nossas próprias pretensões, vamos dizer, a um posto máximo que o Brasil almeja, que é um lugar no Conselho de Segurança. Segurança da ONU. Esse aspecto é interessante, porque você situa as coisas em questão de circunstâncias. As circunstâncias hoje são circunstâncias que podem favorecer e muito o Brasil e o trabalho do diplomata Roberto Azevedo. O Brasil, em relação a essa questão do comércio internacional da OMC, ele tinha uma posição, eu não diria subalterna, mas uma posição secundária, uma posição menor, antes da crise americana de 2008 e a consequente crise europeia da economia europeia que se desenvolve até hoje, se desenrola até hoje, como você falou, Paulo, isso aí vai para o buraco mesmo. Não tem como não temer esse desdobramento. E a partir dessa nova circunstância, o Brasil tem esse campo para o protagonismo do qual o Henrique falou. Agora, há um aspecto curioso que ele também tocou, que eu acho importante, que é o BRICS. E o Brasil dentro disso aí, e muito especialmente com relação à China no comércio internacional, porque prejudica diretamente os Estados Unidos, que estão também numa situação delicada. Como é que vocês veem essa situação, e inclusive à luz da posição do governo brasileiro, que, como o Henrique disse, não tem sido a posição mais, digamos, mais abrangente ou mais lúcida, digamos assim, nessa questão. Como é que vocês veem isso tudo? Eu tenho um pouco de dúvida se a posição do governo brasileiro é equivocada. Aliás, eu acho até mesmo que essa posição em relação às negociações, ela tem uma história que perpassa alguns governos e alguns partidos no governo. A posição do governo brasileiro, claro, até 1995, era uma posição subalterna por falta de poder, por falta de importância. De barganha, né? De poder de barganha. A partir daí, o Brasil vem num crescente. Eu acho que o primeiro momento relevante é o momento da briga da Embraer, que se deu ainda num outro governo. Foi importantíssimo, o Brasil foi para a briga. Nos acusaram, em vez da gente ter o famoso complexo de vira-latas que o Nelson Rodrigues sempre citava, nós fomos, mostramos que, na realidade, eles estavam errados. Eles provaram que a gente também tinha nossos equívocos, tudo bem, mas foi um momento relevante. A análise brasileira sempre foi, e isso é interessante se observar, a nós interessa o bilateral ou o multilateral. Claro que nas nossas cercanias, é claro que na América do Sul, o Brasil precisa de ter uma relação muito positiva com os países que nos cercam, são vizinhos. Não há uma questão ideológica, é uma questão geográfica, na minha opinião, muito simples. Agora, diante da questão do multilateralismo, o Brasil podia imaginar, olha, queremos entrar numa bilateral com os Estados Unidos, qual é o nosso tamanho e o nosso poder numa negociação com os Estados Unidos? É muito, muito desfavorável ao Brasil. Enquanto que no mecanismo multilateral, que foi a posição que o Brasil defendeu, defende, e a luta para colocar o Roberto lá é uma tentativa. Precisamos salvar o multilateral. Porque no multilateral há muito mais espaço para o Brasil. Numa negociação Brasil-Estados Unidos, o Brasil tem um tamanho. Numa negociação multilateral, é curioso, até 1995 faziam parte do chamado Quad, os quatro que mandavam, Japão, Canadá, Estados Unidos e União Europeia. O Brasil nem estava nessa lista. Em 2008, é curiosíssimo, dentro da mesa, onde havia, num momento mais radical, 7 participantes, o Brasil era um deles. Quer dizer, esse é o espaço onde nós podemos ter mais, estrategicamente, mais influência, defender melhor os nossos interesses. Numa negociação com a União Europeia, feito o que está acontecendo já há quase uma década, a União Europeia não quer ceder nada, porque ela tem problemas, e ela quer tudo do Brasil e fica acusando o Brasil de ser protecionista. Eu diria que se eu fosse a União Europeia, eu faria exatamente a mesma coisa. Mas o que ela quer ceder? Nada. Então, eu acho que o espaço multilateral para as discussões de interesses do tipo de bens que o Brasil exporta, eu acho que isso é extremamente importante. Não acho que a nossa perda de competitividade deva ser a questão dos acordos. Deve ser uma série de outras questões amplamente discutidas aqui no seu programa, enfim. Na questão da estratégia comercial, o Brasil tem feito melhor. Se agora, claro, que seu OMC não for resgatada ao centro da negociação comercial, aí o Brasil terá que adotar novas estratégias. E aí eu insisto, estamos nos preparando para isso. Não ficam, tem umas pessoas dizendo, o Brasil está ficando para trás porque vai ser surpreendido. Não, não há nenhuma surpresa. A cada documento novo sai uma análise feita pelo IPEA e pela Fundação Getúlio Vargas. Isso é distribuído, tem sido discutido, curiosamente, em todas as federações de indústrias, pelo menos nas maiores federações, porque é para a gente começar a discutir a nossa posição. Agora, do ponto de vista do Brasil, o multilateralismo é o mais interessante. Não tenho a menor dúvida. Henrique, você acha que esse multilateralismo é o que impede o avanço dos Estados Unidos no contexto internacional? Por exemplo, os Estados Unidos só fazem esses acordos bilaterais, eles preferem a negociação tete a tete com cada parceiro. E o multilateralismo, que beneficiaria, não beneficiaria não apenas o Brasil, mas também todas as economias emergentes, não é o campo de manobra preferido dos Estados Unidos. Como é que você vê essa questão? E também queria que você comentasse o que o Paulo acabou de dizer. Eu acho essa questão do multilateralismo central, mas eu gostaria de dizer que eu também tenho uma posição um pouquinho diferente do Paulo nesse aspecto. Apesar de concordar com ele em várias das coisas que ele falou, eu acho que nós não podemos reduzir a discussão a uma visão, vamos dizer, maniqueísta entre bilateralismo versus multilateralismo. Os países complexos, os países desenvolvidos, e o Brasil, felizmente, passou a ser um país protagônico no mundo, coisa que nós sempre sonhávamos ser, estamos diante dessa realidade. Os países complexos, eles não são nem contra ou a favor do multilateralismo pura e simplesmente. Você tem situações dentro da complexidade dos países onde você favorece em determinados momentos o foro multilateral e em determinados momentos o foro mais bilateral. Por que isso? Porque um país como os Estados Unidos, com a complexidade da economia americana e do papel protagônico dos Estados Unidos como potência hegemônica no mundo, ainda, primeiro, ela não pode prescindir do multilateralismo. É claro que o multilateralismo, às vezes, lhe é muito incômodo, porque é um foro onde as chances dos países colocarem as suas posições em condição de igualdade, mesmo sendo muito inferiores do ponto de vista econômico, o foro multilateral tem essa grande virtude, que é a de você ir para um embate com os Estados Unidos de igual para igual. E essa é a grande virtude do foro multilateral. E o Brasil, como um país frágil economicamente, ele sempre praticamente privilegiou o multilateralismo. Porém, aí é que entra a complexidade das coisas. Quando você se torna mais complexo e quando os seus interesses não são meramente defensivos, ou seja, você não tem que simplesmente proteger a tua indústria localmente, quando você parte para a ofensiva, para o mundo, quando você começa a ter investimentos nos Estados Unidos, na União Europeia, você passa a ter uma problemática um pouco similar à que os Estados Unidos têm. O Brasil hoje se aproxima em muitas coisas dessa dicotomia. Então, o Brasil tem hoje o fórum multilateral como uma coisa extremamente importante, mas ele também começa a ter visões bilaterais importantes em paralelo à visão multilateral. Quando eu me referi à perda de competitividade, Paulo, no campo dos acordos, é claro que não é talvez a mais importante perda de competitividade dos produtos brasileiros. Ela é muito mais econômica do que dos acordos. Mas se você olhar para os acordos, nós temos hoje 2 acordos de livre comércio negociados, pelo menos no último governo, no governo Lula e Dilma, que são um acordo com Israel e com a Autoridade Palestina. São os 2 acordos de livre comércio que nós negociamos. Enquanto isso, México, Colômbia, Peru, Estados Unidos negociaram uma série de acordos de livre comércio. Essa é a posição de desvantagem competitiva a que eu me referi. Finalmente, colocar um último ponto aqui, que é o seguinte. Quando eu digo que a posição brasileira começa a ficar mais parecida com a dos Estados Unidos, não é porque o Brasil e os Estados Unidos tenham que coincidir ou que o Brasil tenha que estar alinhado com os Estados Unidos. Pelo contrário. Eu acho que as posições brasileiras, ora elas devem ser contrárias aos Estados Unidos na defesa dos seus próprios interesses nacionais, ou ela pode estar alinhada se isso também for do interesse nacional. Então, eu acho que esta dicotomia acabou. O Brasil, felizmente, hoje é uma potência que tem interesses ofensivos no mundo e, por isso, passa a ter uma responsabilidade de ter uma visão de mundo. E é sobre isso que eu acho que é uma das grandes divergências que nós temos com alguns dos países desenvolvidos. Sim, essa é a questão que o Paulo falou ainda há pouco do complexo de vira-lata que Nelson Rodrigues dizia, e realmente foi muito bem lembrado, porque nós vivemos um momento hoje, num cenário no mundo inteiro hoje, em que você não pode mais ter complexo de vira-lata em nenhuma circunstância no comércio internacional. Assim como você também não pode ficar bypassado, você ficar atrasado em relação a informações, essas coisas, até porque a parafernália é grande e não para se desenvolver. Então, você, fazendo uma analogia com o futebol, não existe ingênuo nem alienado, não é? Em campo. Não é verdade? Então, quer dizer, o que nós temos hoje, e eu vejo aí o que o Henrique acabou de dizer, eu vejo no discurso do Henrique, sempre eu vejo que há um resquício ali ideológico. Ele falou do negócio dos americanos, do alinhamento, é um resquício ideológico, até porque pela própria origem, pelo trabalho, né, na Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, e é natural que seja assim, mas o fato é que nós temos também um viés ideológico forte. Nós temos uma tentativa de instalação da ALCA, que não foi bem sucedida ainda com Bush, nós temos a ALBA bolivariana do Chávez, que também não andou, nós temos o próprio Mercosul, que começou com Sarney e até hoje vem patinando aí, não consegue. E fora isso, nós temos esses novos conceitos como o BRICS, não é? Que são conceitos um tanto vazios. Como é que o Roberto pode atuar num cenário tão diverso e, ao mesmo tempo, tão politicamente definido? Eu acho que você citou a questão dos BRICS e ela, às vezes, não é muito bem... não é muito clara para as pessoas. Como é que esse conceito surge? Esse conceito surge porque um executivo da Goldman Sachs fala, olha, vão haver 4 países que terão muito sucesso, seriam os BRIC. Era um conceito meramente para fins de aplicação. O Brasil soube imediatamente aproveitar a oportunidade que foi dada e transformou, se há um país que transformou esse conceito numa realidade diplomática, foi o Brasil. Claro que ele não transforma do nada. E observe que isso começa em 2001, e também novamente perpassando governos variados. O aproveitamento foi: o Brasil já está melhor, o Brasil já está mais forte economicamente. E alinhou-se e estabeleceu uma aliança que hoje foi extremamente importante para a reunião, para a eleição do Roberto. Isso é fundamental de ser entendido. Agora, reparem essas negociações comerciais que estão acontecendo dos Estados Unidos e da União Europeia. As negociações que se completam não envolvem os BRICS. Não é uma questão do Brasil. A China não tem acordo com os Estados Unidos. A China não tem acordo com a Europa. A Índia não tem acordo com os Estados Unidos. A Índia não tem acordo com a Europa. Arrasta uma negociação, igual o Brasil arrasta uma negociação há uma década. Os acordos que os Estados Unidos fizeram foram praticamente, até o momento, com países pequenos. Chile, México já está lá há algum tempo, Panamá, Peru. E a gente tem que ter um pouco de consciência também, e eu concordo com o que o Henrique disse, que não é nos atermos firmemente a questão multilateralismo, bilateralismo. Não é isso. Mas há algumas características nessas negociações bilaterais que devem ser observadas. Eu vejo um exemplo muito citado, o exemplo do Chile. O Chile tem um PIB do tamanho do PIB de Bauru. As pessoas às vezes não têm noção disso. Ribeirão Preto. Vamos ser um pouco mais. O Chile tem 11 milhões de habitantes. Nós temos que arrumar emprego. Nós temos que ter condições de desenvolvimento para 192 milhões de habitantes. Senão a gente vai ficar faltando emprego. O Chile exporta apenas 4 produtos: vinhos, frutas, cobre e pescado. Ele faz acordo com qualquer um. Ele fala: olha, você abre mercado para esses 4 produtinhos? Tudo bem, eu abro o resto para vocês. Fez um monte de acordos. É completamente diferente da situação brasileira. Mais interessante é a situação do México, que é curiosíssima. Há 15 anos atrás, o México disse: olha, eu preciso de sair da dependência dos Estados Unidos. Nós hoje exportamos 79% das nossas exportações são para os Estados Unidos. Vamos assinar acordos com outros países para que a gente saia dessa dependência. Passaram-se muitos anos. O México assinou um monte de acordos. O que que o México ganhou com isso? É curioso. Em 2012, o México exportou 80% para os Estados Unidos. Então, há complexidades. O que não significa, evidentemente, que a posição do Brasil tem que ser igual a do Chile, ou a do México, ou a do Peru. Nós somos outra coisa. Nós temos uma dificuldade muito grande, que é essencial, que é: temos uma indústria grande e temos uma agricultura grande. Então nós não podemos fazer assim: entrega a agricultura ou abre a agricultura que eu entrego a indústria. Mesmo porque nós temos 192 milhões de pessoas que teremos que empregá-las. Neste contexto, o Roberto vai tentar salvar a rodada, não a rodada Doha, eu acho difícil que ele salve os objetivos iniciais da rodada Doha. Ele vai tentar salvar a OMC em Bali, tentando ver se fecha algum acordo, ainda que pequeno. Agora, esse acordo, ainda que pequeno, é custoso, porque para os países desenvolvidos, o que eles querem é o que é chamado a facilitação de comércio. Querem que facilite a entrada das mercadorias deles em todo o mundo. Os países em desenvolvimento querem: olha, nós topamos, mas vocês também abram os mercados de vocês. Quando falam em abrir os mercados deles, e especialmente os mercados agrícolas europeus, os europeus falam: não, isso não podemos, porque nós estamos com muito desemprego, o que nós vamos fazer com toda a população? Enfim, é um problema complexo que o Roberto vai passar. Henrique. Henrique está só anotando ali. Não, quando o Paulo fala, a gente tem que anotar. Que são coisas importantes. Falei que essa rasgação de seria acabar em tapa. Impossível. Isso não vai acontecer. Não. Por mais que a gente tenha alguns pontos de discordância do essencial, a gente realmente concorda. Olha, eu, a análise que o Paulo fez dos BRICS, eu acho perfeita. O Brasil foi extremamente feliz em utilizar a marca BRICS para se para se promover e para colocar as suas posições como parte de um mundo que passará a fazer a diferença no futuro. Então, isso foi uma visão diplomática brasileira extremamente acertada e que tem dado frutos, inclusive, um deles é na própria eleição do Roberto. Então, isso aí é uma coisa que eu acho extremamente importante, eu concordo. Você falou em visão ideológica em relação aos Estados Unidos, e eu acho que vale a pena um comentário sobre isso. Na realidade, nós todos, pelo menos eu e Paulo, somos de uma geração que, de uma certa maneira, acreditava que a visão socialista, que o socialismo ia trazer a solução de todos os problemas do mundo. E nós, nessa visão romântica, que aliás acho que falta hoje essa visão romântica do mundo, falta essa utopia, falta a juventude acreditar em alguma coisa que possa ser a panaceia universal, é próprio de quando você tem 20 anos e é fundamental que você tenha isso na tua juventude, pelo menos. É bom que você conserve isso, mas pelo menos a juventude é fundamental. Então, nós todos fomos criados aqui no Brasil numa visão, lutamos contra a ditadura, frequentamos os porões da ditadura, e nós tínhamos uma visão muito maniqueísta do mundo. O mundo da Guerra Fria era uma visão maniqueísta, onde os Estados Unidos eram, evidentemente, o grande adversário. O mundo caminhou numa direção que nós podemos discutir se foi boa ou ruim, mas caminhou numa direção onde esse maniqueísmo acabou. E eu acho que todos nós olhamos hoje para os Estados Unidos de uma maneira totalmente diferente. Eu costumo dizer o seguinte: eu fui educado em duas revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Russa. Na minha formação, nunca me foi apresentada a Revolução Americana. E é interessante isso, é produto da nossa sociedade naquele momento. Eu acho que os Estados Unidos não é nem ruim nem bom. Os Estados Unidos é os Estados Unidos, com todos os problemas de uma ação hegemônica, onde o Brasil tem a obrigação de reconhecer que os Estados Unidos é o motor do mundo. Os Estados Unidos é onde as coisas acontecem, é onde está a fronteira do conhecimento, é onde as grandes decisões ainda são tomadas. Por mais que se fale no mundo multilateral, no mundo multipolar, o poderio americano continua sendo extremamente importante na sua visão de mundo. A relação Brasil-Estados Unidos praticamente define a sua visão de mundo, a visão de mundo do Brasil. Então, eu acho que essa visão ideológica, ela tende a assumir, eu espero que cada vez mais suma, porque a ALCA não é boa nem ruim por princípio. A ALCA é o produto de uma negociação. Se ela é boa para o Brasil, nós devemos aceitá-la. Se ela for ruim para o Brasil, nós devemos rejeitá-la. Ela não é a priori boa ou ruim. Ou ideologicamente boa ou ruim. E eu acho que essa é a visão que nós devemos ter em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para nós, é fundamental. A forma que nós estruturarmos a nossa relação com os Estados Unidos certamente será fundamental para o nosso sucesso. Falando isso, deixa eu entrar um pouquinho na questão dos acordos. Eu acho que, de fato, nem China nem Índia têm acordo com os Estados Unidos, mas não era sobre isso que eu estava me referindo. Os acordos do Brasil, eu nem estava me referindo ao acordo do Brasil com os Estados Unidos. São acordos extremamente complexos, eu concordo inteiramente com o Paulo, que não é como o Chile. O acordo Brasil, um acordo de livre comércio entre Brasil e Estados Unidos é mais complexo do que um acordo de livre comércio entre Brasil e Chile e Estados Unidos. Porém, isto não tira a visão de que hoje os Estados Unidos têm mais vantagens competitivas para exportar para o Chile do que nós. porque o Chile tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Então, eu só citei isso no contexto de que eu continuo achando que nós estruturamos ou nós estrategizamos a nossa relação de acordos, a nossa visão para os acordos bilaterais de forma muito tímida. É, com relação ao México, eu acho que eu tenho uma visão um pouquinho diferente também. O fato, primeiro, a relação do México com os Estados Unidos, a relação percentual, diminuiu de fato. Depois que os México empreendeu uma ofensiva grande diplomática em termos de acordos, essa relação diminuiu. Mas não é isso o importante. O importante é que o comércio mundial do México cresceu. Nós perdemos posição relativa no comércio internacional e o México ganhou. Esse é o frigir dos ovos. Se eles estavam certos ou errados, esse é um elemento fundamental para você analisar se eles estavam certos e se nós fomos na direção certa. Nós estamos caminhando para o final, viu, Henrique? Eu queria que você... Então, fechando, só eu queria dizer o seguinte. Eu acho que nós temos que efetivamente entrar numa fase de maior negociação com os nossos parceiros, tanto da América do Sul, que é o nosso mercado mais importante, e é onde nós, geopoliticamente, temos que estar muito presentes, e com o resto do mundo. Olha, eu queria apresentar, nós estamos aqui já no final, faltam 7 minutos para terminar o programa, o que é lamentável, mas é a ditadura do tempo, aqui não há democracia alguma. Eu queria apresentar uma questão, voltando ao protagonismo do Roberto no cenário da OMC, que é o seguinte: como é que vocês veem, como é que o Roberto vai lidar com a questão anacrônica de ele ser o representante de um país que tem tantos entraves burocráticos, administrativos, de ordem tributária, de toda maneira, e ao mesmo tempo ele está no posto principal de negociador do comércio internacional, ou seja, do cara que vai cuidar do fluxo dessas mercadorias, desses produtos, de commodities, de produtos, de tudo, não é? E ao mesmo tempo ser um brasileiro que vem de um país onde a gente fica aqui esperneando contra o governo, contra o Estado, contra as coisas todas. Cada um tem 2 minutos para falar sobre isso, tá? Pode ser? Paulo, você. Primeiro que o Roberto, a partir do momento que ele vira diretor-geral do OMC, ele deixa de ser um diplomata brasileiro. Deixa de ser brasileiro. Deixa de ser um diplomata brasileiro. Brasileiro não adianta, ele sempre será. Mas ele deixa de ser um diplomata brasileiro, haverá um novo indicado para esse cargo e realmente é um caso raríssimo, raríssimo, de um representante de um país se tornar diretor-geral, por essa questão que você colocou muito bem. Independentemente disso, eu queria fazer uma observação, já que estamos no final. Essa visão de que o Brasil tem tantos entraves ao comércio, eu acho que precisa ser bastante matizada. Na realidade, eu sempre pergunto para os alunos, vocês acham que o Brasil é mais acusado ou acusa mais na OMC? No jogo de acusações, no chamado blame game, que é vigente na OMC, o Brasil acusa muito mais do que é acusado. Para as pessoas não terem ideia, o Brasil é o quarto país que mais acusa na OMC. Acusação séria. Acusação a que dá painel, a que dá disputa... Procedente, judicial, né? Procedente, a que tem embate. E normalmente, nos últimos 15 anos, o Brasil tem ganho todas os embates. Então, eu acho essa uma coisa relevante. Segundo, que às vezes acusações ao Brasil, feitas a semana passada, os Estados Unidos, Japão e União Europeia estão fazendo acusações ao Brasil. Estavam. No âmbito de um comitê de segunda categoria, mas é claro que como é uma acusação ao Brasil, isso toma uma relevância grande na imprensa brasileira. Eu falei, vou ver a pauta dessa reunião da semana passada, peguei a pauta. Havia 10 temas, havia acusações aos Estados Unidos, à Indonésia, à China, normais, e acusações ao Brasil. Então são acusações normais. O fato é que, no que diz respeito a acusações de substância, o Brasil recebe poucas e, na realidade, ganha quase tudo. Ok, Paulo, você, perdão, Henrique. Deixa eu me concentrar. Eu concordo com o Paulo. Eu acho que o Brasil é hoje um dos maiores participantes ativos do OMC E isso é produto do elevado comércio que nós temos hoje, é um comércio importante. Quanto mais comércio a gente tem, mais disputas existem, mais acusações, isso é absolutamente normal. Eu queria, em relação ao Roberto, que é o que eu queria fechar a minha participação aqui, é dizer o seguinte. Eu concordo, o Roberto deixa de ser um funcionário brasileiro, um diplomático brasileiro, para ser um homem dos quadros internacionais. Agora, eu acho que o Roberto terá um papel muito importante em relação ao Brasil, porque é uma oportunidade, sob ponto de vista diplomático, sob ponto de vista de protagonismo no mundo, de servir a comunidade internacional de uma forma muito relevante, inclusive ao Brasil, no que tange ao seu protecionismo. Quando a gente fala, hoje eu li defesas do governo em relação ao protecionismo, protecionismo não é crime. Protecionismo é uma medida muitas vezes necessária no âmbito de conjunturas pesadas. O mundo inteiro tem adotado coisas protecionistas em função da crise internacional. Todos os governos querem proteger os seus empregos, as suas indústrias. O que acontece é que há uma necessidade nesse momento de nós quebrarmos esse círculo vicioso de protecionismo, onde nós não somos os únicos. O Brasil tomou medidas protecionistas, sim, não precisa se envergonhar delas, elas foram tomadas num contexto absolutamente defensável, mas este é o momento de sair, de virar o jogo, porque é fundamental para que haja recuperação econômica no mundo que o comércio volte a crescer. E este é o grande papel do Roberto, e eu acho que ele pode ser extremamente importante para o país. Quer dizer, nós podemos resumir aqui, essa nossa conversa aqui, vocês são dois conhecedores da personalidade do Roberto e do desempenho profissional dele e diplomático dele, esse é o momento em que um brasileiro na presidência, na direção-geral da Organização Mundial do Comércio, dadas as circunstâncias de crise econômica mundial, é um momento auspicioso para o Brasil assumir um papel relevante na condução dessas discussões que poderão resultar em acordos que sejam multilaterais e que sejam realmente efetivos em todo o Brasil. É isso? Em todo o mundo, é isso? Eu concordo totalmente com o que você falou, só que eu somaria a palavra auspicioso um momento também de muita dificuldade. A crise internacional está numa dimensão que nós não imaginávamos há 5 anos atrás. É isso aí, Henrique. Literalmente, mas coloca o Brasil, a despeito da complexidade e das dificuldades, o fato é que coloca o Brasil no centro dos acontecimentos. E acho isso extremamente importante. Muito bem, muito obrigado pela participação de vocês. O Tema Livre agradece a participação do economista Paulo Ferraccioli, especialista em relações internacionais com expertise em negociações como Rodada Doha, AUCA, Mercosul, União Europeia e Política Comercial na Organização Mundial do Comércio, e é também professor de Comércio Exterior e Economia Política na Fundação Getúlio Vargas. E também aqui presente conosco o Henrique Zezinski, diretor da Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos e foi presidente dessa Câmara também no passado. Muito obrigado a vocês pela participação. Sucesso, Roberto, né, que nós esperamos. Claro. Tema Livre fica por aqui. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. A Rádio Nacional está com você sempre, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você pode acompanhar nossa programação pela internet. Acesse www.ebc.com.br e sintonize a Rádio Nacional do Rio de Janeiro ao vivo. Rádio Nacional. Tradição, música, informação, esportes e shows ao vivo. ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.